sabendo que eu já chequei. Sobre o espelho do destino caminhei. Pensaram que me derrubaram, levantei. A luta não acabou, por isso aqui voltei. Fique sabendo que eu já cheguei. Sobre os espinhos do destino caminhei. Pensaram que me derrubaram, levantei. A luta não acabou, por isso aqui voltei. Sou preto, preto do gueto, favela não tem defeito. Sou nego, humilho, respeito. O fique direito de um que negro. Eu já cheguei. Sobre os espinhos do destino caminhei. Pensaram que me derrubaram, levantei. A luta não acabou, por isso aqui voltei. Fique sabendo que eu já cheguei. Sobre os espinhos do destino caminhei. Pensaram que me derrubaram, levantei. A luta não acabou, por isso aqui voltei. Fique sabendo que cheguei, voltei. Não sou o rei, não menti. Sou tipo assim, negro até o fim. Sou como sou, não traio minha cor. Não sou traidor, que faz o horror. Tipo cantor, que é traidor. Desonrou sua cor, cê sabe, eu sei. Que não me renderei, sempre abaterei. Nunca desonrei, como eu falei. E sempre seguirei. Fique sabendo que cheguei, voltei, rimei, sei. Não vacilarei, fé em Deus terei. Para poder trabalhar, nunca roubar. Meu filho educar, ser mãe exemplar. Não vou defender quem não merece. E nem depender de quem me esquece. Depois da batalha vem a vitória. Ela é tudo pra mim, eu preciso agora. Carrego minha cruz e não vou negar. Eu sigo a Jesus, ideia fixa. Eu me sinto muito bem por ser considerada batalhadora sou, não escolho minha jornada. Faço minha correria para não ser falada. Só eu sei da minha vida, vizinhos não sabem de nada. De nada. Fique sabendo que eu já cheguei. Sob o espelho do destino caminhei. Pensaram que me derrubaram, levantei. A luta não acabou, por isso aqui voltei. Fique sabendo que eu já cheguei. Sob o espelho do destino caminhei. Pensaram que me derrubaram, levantei. A luta não acabou, por isso aqui voltei. Cheguei, cheguei, cheguei, não demorei. As pedras no caminho todas levantei. Em terra de cego que tem um olho é rei, rei. Quem não acreditava onde eu cheguei, gay. Tentaram me derrubar, mas eu te levantei, dei. Joguei você pro alto, de cara no asfalto. A vida é assim mesmo, mano, véi, mão pro alto. Lembrança desse álbum, da vida de moleque. Descalço ou tênis black, jogando um basquete. Na pista ouvindo rap, desse tempo não se esquece. E a vida é só um flash. Play, play, play, aperto play, pois não terminei. Sobre o espinho caminhei, tentaram me derrubar, mas fui eu que derrubei. A luta não acabou, por isso aqui voltei. Obstáculos, muralhas, ultrapassei. Fique sabendo que cheguei, voltei. Sou Don Zulu, cabra da peste, repete. Cabra da peste, não me rendo fácil. Ultrapasso qualquer obstáculo pra conquistar meu espaço, não vou cair. Feito um muro de Berlim, nada vai me impedir. Escalando montanhas, não passando vergonha. Vulcão, erupção, veja a situação. Quer encontrar desse negão, campo minado, arranfarpado. Nada vai me impedir e nunca vou desistir. Não vou queimar meu filme, nem pedir pro crime. Tô só telando os tandera, embaçando, desandando, me queimando. E eu nem ando nos pano, nem carro do ano. Ando de chinelas, havaiana amarela. Sou preto favela e a vitória me espera. Cê sabe, eu sei que não me renderei. Pois as muralhas todas derrubei. A pedra do destino ultrapassei. A caminhada sempre seguirei. Cê sabe, eu sei que não me renderei. Pois as muralhas todas derrubei. A pedra do destino ultrapassei. A caminhada sempre seguirei.